Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e cão que ladra não morde. E aí pessoal, aqui é o Akira e eu acho que a Coreia do Norte tem alguma coisa na manga ainda. E aí pessoal, aqui é o Samu e acho muito interessante o Hangu. E se você quiser conhecer o verdadeiro caráter de um homem, dê de poder. Abraham Lincoln. Essa se aplica bem. É isso aí galera, estamos chegando com o oitavo episódio do Papo de Japa. Nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre a Coreia do Norte, né, um dos países mais fechados aí no mundo, que protagoniza aí os noticiários, né? Será que vai ter guerra? Será que não vai? A gente vai discutir isso um pouco agora. Então se prepara aí que tá começando o Papo de Japa. É, a Coreia, né? Assim como o continente asiático no geral, né? Tipo, as origens são bem antigas, né? Tipo, os relatos dos primeiros habitantes lá são cerca de mais de 500 mil anos atrás. Tipo, o engraçado não, né? Mas o interessante da Coreia é que é um território que é alvo de muita disputa, né? Se você for pegar a península coreana ali, né? Já teve dedo ali de japonês querendo, chinês querendo, tipo, sei lá, Rússia também, né? E até... Sim, é porque eu acho que ali, até na história antiga, como tudo era feito de maneira marítima, É um território estratégico, né? Você coloca a sua base ali e facilmente é o caminho de entrada para a China, né? Uhum. Então, eu acho que até por ser uma área estratégica, assim, todo mundo queria ter para si, né? A história começa, tipo, sem nada demais, né? São criados os primeiros reinos ali. Eu acho que assim, né? Aí a coisa se mistura com a história da Ásia Antiga em geral, que é uma coisa assim, a China cresceu, acho que foi a maior dominadora de território de tudo, até período assim, antes de Cristo, até mil e pouco, né? Então teve uma disputa muito grande. E eu acho que um diferencial ali da Coreia também é que os caras conseguiam ter um desenvolvimento de tecnologia muito específico. Eles trabalhavam com metal antes de todo mundo. Então eu acho que isso também, aquele povoado, ele conseguia ter um diferencial por conta disso. E eu acho que foram disputas da Ásia inteira. Na verdade, a China dominava tudo, até que teve lá por 1200 um império. O Império Mongol conseguiu reverter, né? E aí eu acho que durante o período do Império Mongol, da conquista da Coreia, o que ficou diferente é porque o Império Mongol, quando eles conquistavam, eles não dizimavam a cultura local pra impor a dele. O pessoal assistiu o Marco Polo aí? Eu acho que os caras não. Porque parece essa parte de como que os mongóis faziam as conquistas. Eu acho que é bem isso mesmo. Eles conquistavam o território, só que eles aproveitavam a cultura. Ao invés de impor a deles, eles aprendiam, né? Uhum. Tanto que os conselheiros do Genghis Khan, Kublai Khan, assim, eles eram de outros lugares e coisas assim, justamente porque eles tinham esse interesse em aprender culturas novas. E eu acho que esse foi um período aí, acho que de 30 a 50 anos, mais ou menos, que os coreanos tiveram um tempo pra ser eles mesmos, apesar de estarem sempre reivindicando, mesmo assim, a sua liberdade, né? E eu acho que... Mas assim, quando o Império Mongol caiu, e aí o Japão teve interesse em invadir a Ásia, tentar conquistar a China, e se não me engano foi com o Hideyoshi Toyotoshi, não, como é que é o nome dele? Toyotomi Hideyoshi. Isso, Toyotomi Hideyoshi. Que quando ele invadiu, foi lá por 1500, mas também não teve muito sucesso, né, contra o Império Chinês. E o que eu sei é que nessa época, para eles conseguirem se livrar do exército japonês, dos territórios ali, os coreanos conseguiram desenvolver as embarcações militares dele, que são os barcos de tartaruga, que ficaram famosos aí, uhum, por serem extremamente resistentes a canhões, coisas assim, coisa que não existia na época. Daí foi com isso que eles conseguiram meio que expulsar os japoneses e resistir. O interessante ali, só voltando um pouquinho ali na parte dos mongóis, né, é que, tipo, na verdade teve um acordo, né, tipo, os mongóis chegaram lá, ofereceu, né, essa questão aí de não destruir tudo lá, e ao invés de só pagar um imposto, assim, no caso, pra eles. E aí acabou que a Coreia, tipo, na teoria não era dominada, assim, mas na prática era assim, que ela tinha que pagar impostos e outros tipos de encargos ao reino mongol. We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's going to be my responsibility. Bom, é, aí seguindo essa parte bem histórica mesmo, a Coreia acabou fazendo, sofrendo isso, né? Uma hora era invadida pela China, outra hora pelo Japão, até que quando teve a guerra sino-japonesa, a Coreia passou a ser dominada pelos japoneses. Sim. A China tinha o domínio ali, e aí o Japão, quando começou a época ali imperialista, né, que o Japão tava se tornando a grande potência asiática, que ele começou com essa política expansionista, né, tipo, o imperador falou, sim. É, vamos dominar tudo aqui. E aí eles começaram... Bom, a Coreia, né, foi o primeiro alvo ali que era caminho pra China, né? Então eles entraram em guerra com a China e como resultado da vitória, eles acabaram ficando com a Coreia também. Nesse tempo aí que a Rússia também tava expandindo, né? Tava chegando pra baixo, então uma hora a Rússia também ia chegar até o Japão, né? Então foi assim, o Japão tava subindo e a Rússia tava descendo, né? Uhum. Então não tinha como os dois se evitarem de se encontrar, né? Aí como onde teve a guerra russo-japonesa, né? Nítida ascensão, né? Exatamente. Sim, sim. Acho que ali era uma disputa de território que tava todo mundo brigando por tudo e tentando se defender de todos também, né? Era uma guerra meio que na putaria, assim, né? É porque a guerra sino-japonesa, né? Tipo, ela começou ali em 1937. Ela teve os incidentes ontem, antes, né? Que tipo, começou em 1931, por exemplo, o primeiro incidente. Só que tipo, era ataques, né? Até então era normal, ninguém nunca considerou aquilo uma guerra. E depois só terminou com a rendição do... Ela só foi terminar essa guerra, né? Tipo, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi quando o Império Japonês se rendeu aos aliados. A guerra durou aí durante anos. E o engraçado sobre a Rússia, né? Porque União Soviética, na época era o Império Russo antes, né? Sim, Império então, Russo. Eles não tinham por que ali querer a Coreia, né? Aí depois que eles foram ver essas questões aí logísticas, que viram que ali é uma região extremamente estratégica pra você dominar, né? Porque tinha o interesse de fazer portos, justamente porque no inverno lá na Rússia, os portos dele ficavam praticamente inutilizados. Aí eles viram na Coreia essa possibilidade ali de ter mais uns portos ali, mais algumas instalações militares, e aí que acabaram crescendo os olhos ali sobre aquela região também. Foi uma guerra, né, que tipo, a Rússia e o Japão disputou ali o território da Coreia e da Manchúria, né? Só que o... A única coisa que eu sei é que foi nessa guerra que o Japão ganhou, né? Sim. Que ele ganhou, assim, tipo, disparada, né? É, que o Império Russo lá, né, que era o Czar ainda, o Nicolau II, eles foram pra guerra, só que tipo, eles meio que subestimaram o Japão. Ele era o grande Império Russo lá e falou, nossa, uma nação da Ásia, assim, vem pra guerra com a gente. E aí eles foram, tipo, com táticas bem ultrapassadas, assim, meio quase que meio medievais, né? Uhum. E o Japão, cara, tipo, detonou os caras. O Japão tinha poder naval muito isso. Mais poderoso. São menores, porém o poder bélico era muito maior. Exatamente. E aí, depois dessa guerra, né, que marcou o reconhecimento aí do Japão, né? Tipo, caraca, foi a primeira vez que uma grande nação europeia perdeu uma guerra pra outro país de fora, né? No caso, um país asiático, que foi o Japão. Pode, essa derrota na guerra tão humilhante, como foi que gerou ali uma revolta ali no, na Rússia, né? Mostrou a fraqueza ali do regime e resultou aí, né, depois na Revolução Russa lá, com Lenin assumindo o poder e tal, e resultou na União Soviética depois. Já pro lado do Japão aqui ganhou a guerra, né? Ele começou a desenvolver programa industrial e militar, né? O Japão virou uma potência mesmo na Ásia. E aí eles entraram na guerra sino-japonesa, né? Atacando aí a China na expectativa de aumentar o território, né? O máximo possível. Aí a guerra sino-japonesa que acabou misturando ali depois com a Segunda Guerra Mundial e só foi acabar já no fim da Segunda Guerra com a rendição do Império Japonês. Uhum. É uma coisa interessante aí sobre a rendição japonesa, que o imperador japonês, né, tipo, ele era tido como um deus, assim, pra população também. Uhum. E eles nunca tinham escutado a voz do imperador. E a primeira vez que eles foram escutar a voz do imperador foi dele anunciando a rendição do Japão no rádio, né? Então, cara, tipo, os Estados Unidos, quando tipo, ele conseguindo isso, ele manchou muito o orgulho ali do país, né, cara? Tipo, o imperador, ele era uma figura intocável ali, e a primeira vez que a população escutou a voz do cara foi pra se render. Uma derrota, né? Exatamente. Então é um ponto interessante. We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's going to be my responsibility. essas guerras aí acabaram gerando várias atrocidades, né? Acabou também gerando a questão das rivalidades aí entre os povos, né? Por exemplo, o povo coreano, provavelmente, devido à própria lavagem cerebral que eles sofrem lá, eles devem ter, tipo, os japoneses como demônios, assim, né? Assim como eles têm os Estados Unidos. É, e até porque eu acho que aí a gente já tá pós Segunda Guerra Mundial, 1950, mais ou menos, por aí ou não? É, acho que sim, deu uma pulada. Tudo bem. Então, porque eu acho que aí, até então, a Coreia, eu não sei exatamente, vocês me corrigem, mas ela era uma Coreia unificada. Foi depois da guerra que eles separaram Coreia do Norte e Coreia do Sul. E o lado do Sul ficou com o poder americano, né? Isso. E os aliados. E a parte de cima, que daí era o poder da Rússia. E essa treta também era bem significativa, porque a Rússia tinha a China como aliado. E a China já tinha a rivalidade com o Japão. Então foi só uma coisa somando a outra. E essa rivalidade, ela só ficou mais intensa, né? E aí foi criando os outros problemas de guerra também. O que aconteceu ali, né? Foi mais ou menos o que aconteceu na Europa ali também com a Alemanha, né? Os dois grandes vencedores da guerra, né? União Soviética e Estados Unidos dividiram ali o território entre os dois e cada um ficou ali, implantou a sua ideologia ali no local, né? O Kim Il-sung, ele tinha se destacado, né? Na guerra contra os japoneses, expulsando os japoneses da Coreia, e ele foi, tipo, o primeiro nome ali a ser indicado para governar o país. Só que antes disso, a ONU tentou organizar uma eleição ali, né? Pra deixar o país unificado mesmo, não manter essa divisão. Só que a Coreia do Norte, junto com a União Soviética, rejeitaram. Falou, não, vamos deixar separado mesmo. E logo depois disso, né, eles criaram aí a República Popular da Coreia do Norte, acho que é isso, né, o nome? República Popular Democrática. É, olha aí, pra você ver. Quando... República Popular Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte. Super democrático mesmo. Democrático. De onde você vê que é democrático? Não, quando você vê esse nome no país, Popular Democrático, cara, você sabe que é tudo menos isso, né? Você sabia que tem votação de 5 em 5 anos? Só que só tem uma cédula. É, então, tipo, é loucura, né? Eu vi que, tipo, tem a votação, aí você tem a opção de votar contra um candidato, né? Só que se você for fazer isso, você perde o direito de seu voto secreto. Você tem que, tipo, revelar numa cabine especial lá quem você tá fazendo isso. Super incentivador, assim. É, exatamente, motivante, cara. Motivante, assim, né? Uma coisa... É. E, bom, falando sobre eleição, né? Tipo, quem domina lá é o Partido dos Trabalhadores da Coreia, né? É legal a jornada de trabalho deles, porque eles trabalham 6 dias por semana, oficialmente, e o sétimo dia é trabalho voluntário, obrigatório. Nossa, é um paraíso, cara. E aí de quem vão seguir, né? É. Depois do conflito que você estava falando ainda, histórico ali, pós-guerra, acho que foi em 1950 e alguma coisa que a Coreia do Norte arregaçou as mangas e foi pra cima, né? Foi tentar conquistar a Coreia do Sul. Aí criou mais uma treta, né? Isso, que foi assim, né? Quando acabou a guerra ali e teve a divisão, né? Os Estados Unidos ficou tomando conta da Coreia do Sul e a União Soviética da Coreia do Norte. Os Estados Unidos, ele tava temendo que uma outra guerra estourasse, né? Então, todos os países ali que ele ganhou, que ele, tipo, obteve a rendição, ele tentou deixar desarmado, né? Aconteceu com o Japão, ele desarmou o Japão. E aquela região da Coreia do Sul, ele também, ele dominou lá, tomou conta e deixou a Coreia do Sul praticamente desarmada. Ele tava temendo que estourasse mais uma guerra assim num curto intervalo de tempo. Sim. Né? Só que aí o seu Kim Il-sung olhou, né? Viu, tipo, caramba, os Estados Unidos deixou o lado de baixo totalmente desarmado praticamente, aí já cresceu os olhos, né? E ao contrário disso, a União Soviética deixou os caras, tipo, abastecidos de armamento, de tanque, de todas essas coisas. E aí, pô, ele não perdeu tempo, né? Desceu, botou os soldados na estrada e desceram pra Seul, né? Tipo, é muito perto ali, né? Então, coisa tipo de um dia mesmo, eles chegaram lá e tomaram a capital. E aí, né? Ligou os alertas ali, né? Nos Estados Unidos, na ONU, que tiveram que intervir pra ajudar. E aí estourou a Guerra da Coreia. Guerra da Coreia. E daí também os Estados Unidos, ele teve, além das tropas dele, aí o Japão também enviou tropas em apoio à Coreia do Sul, né? E aí, só pra evidenciar de novo a rivalidade, mais uma vez, do Japão com a Coreia do Norte, tendo eles ajudando ali o pessoal de Seul. Sim, a Coreia do Norte sempre teve a seu favor ali a China, né? E a União Soviética, né? Questões ideológicas até. E aí, com o fim da União Soviética mais pra frente, né? Nos anos 90, ficou só a China mesmo, mas nessa época aí, começou a ficar claro, né? Que o Japão ia ser... se aliar aliar mais ali com os Estados Unidos, né, e assim, com a Coreia do Sul, e ia ficar contra as ideologias da Coreia do Norte. Aí, né, na guerra também teve a participação de soldados do Reino Unido, da Nova Zelândia, da Austrália ali como tropas da ONU. E o interessante dessa guerra é porque, tipo, foi uma guerra de altos e baixos, né? Então ela começou ali com a Coreia do Norte dominando Seul. Uhum. Aí quando chega os Estados Unidos e a ONU, né, que eles trouxeram até o general, o famoso general MacArthur, né, que é conhecido como o Pitbull de guerra, que ele era bem alterado mesmo. Com a chegada dele, das tropas americanas, eles dominam, conseguem retomar a capital Seul, e eles começam a subir pra Pyongyang, né, pra Coreia do Norte. Uhum. Chegando lá, eles conseguem ganhar as batalhas também, dominar. E aí, né, o MacArthur, tipo, ele era bem louco, né, que tanto tem na Segunda Guerra Mundial, quando eles terminam a guerra e ganham, ele fala assim pro presidente, ele queria, na verdade, atacar a União Soviética ali. Ele falou assim, ó, agora que a gente atacou, é o momento certo pra gente pegar eles, tipo, desprevenidos, e agora? E aí o presidente de Sozinho falou, não, tipo, é loucura, né? Tipo, seria uma traição isso. Uhum. E aí, ele tentou fazer isso mais ou menos ali na Guerra da Coreia. Ele chegou ali na Coreia e falou, não, vamos subir até a China. Vamos aproveitar e vamos atacar. Vambora. É, exatamente. E aí, né, a China, que até então não oficialmente tinha entrado na guerra, falou, né, ó, se vocês cruzarem a fronteira ali, a gente entra na guerra. Foi o que aconteceu. Os Estados Unidos começou a subir e aí a China entrou na guerra. Aí mandou aquela cacetada de chineses lá pra ir pra guerra. E aí eles, com a quantidade, né, acabou ganhando força. E aí começa a descer de novo. Eles desceram ali pra Pyongyang, lá na fronteira da China, lá de cima, que eles já estavam. Desce pra Pyongyang e desce pra Seul. Então, a guerra ficou muito nisso. Tipo, ficou nesse vai e volta. Tipo, aparentemente sem um vencedor, né? E até que, quando foi, tipo... Acho que o armistício, isso, falar? Isso. Foi 53, se não me engano. 53, é. Foram longas negociações, né? Porque toda vez que chegava pra negociar, chegava lá o lado da Coreia do Norte. Ah, como a gente ganhou a guerra, a gente quer isso, isso, isso. Ah, não. Aí chegava a Coreia do Sul. Não, a gente que ganhou a guerra, a gente quer isso, isso, isso. Então, tipo, a negociação foi longa e só depois, né, que anunciou, eles finalmente assinaram o armistício e foi criada ali a fronteira, né, a zona desmilitarizada. Uhum. E só que o Tratado de Paz nunca foi assinado, né, então... Exatamente. Isso que é interessante, né? Tecnicamente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão em guerra até hoje. Exatamente. Eles não têm um tratado de paz, ele tem esse cessar-fogo, só isso. Só um cessar-fogo. Mas tratado de paz, isso não existe até hoje, então aí que o bicho pega. É. E essa questão aí da fronteira, né, tipo, que o nome é zona desmilitarizada, né, então, tipo, tem uma área grande lá, de montanhas, vale, assim, que não tem nada mesmo, só que depois dessas duas linhas, tipo, é o lugar mais militarizado do mundo, né, tipo, dos dois soldados dos dois países ali estão a posto pra qualquer tipo de tensão. E sem contar que nessa zona aí tem milhares de minas. E a CIA, numa investigação, já tinha descoberto que tem vários túneis já cavados ali pra Coreia do Norte, na tentativa de chegar até o outro lado. A CIA, se não me engano, encontrou acho que dois túneis, tipo, mais ou menos 70 metros de profundidade. Nossa, e, tipo, deve ter mais, né? Tem bem mais, só que não foi descoberto. Aí, bom, aí depois, com o fim da guerra da Coreia, né, fica mais ou menos desenhado até o que a gente tem hoje, né? A Coreia do Norte lá com seu regime socialista, né? E a Coreia do Sul com a influência dos Estados Unidos no mais totalmente capitalista. We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's going to be my responsibility. Tem uma parte engraçada aí que a Coreia do Norte, eles começaram a criar edifícios e coisas pra chamar a atenção da Coreia do Sul. Vocês já viram isso daí? Não, isso não. Que eles têm, tipo, toda uma parte, tipo, edifícios mesmo, grandes, assim, pra mostrar, tipo, que eles são enormes. Se eu não me engano, a maior bandeira do mundo é uma bandeira norte-coreana que está localizada nessa região, meio que só pra mostrar o poder deles e ficar exibindo as coisas deles pra Coreia do Sul. E tem até umas investigações que falam que os prédios super ricos que existem nessa região é só pra exposição, não tem ninguém morando. É só pra fachada também, porque, tipo, é muito fino. Tem tipo 10 metros só de largura. Caramba. E ele é de frente, assim, é tipo enorme. Mas de largura, assim, é fininho. Não tem, não dá pra morar ninguém lá. Porque falam que lá na Coreia do Norte também, tipo, até repórter pra tirar foto, essas coisas, tem tudo definido, né? O ângulo. Sim. E tudo. Então, tipo assim, eles querem colocar a melhor parte ali com aqueles. edifícios enormes e gigantescos, né? É, porque toda e qualquer imagem que a gente tem sobre a Coreia do Norte é só de Pyongyang mesmo, né? Da, da região bem central ali, aquela arquitetura bem, bem extravagante mesmo, bem, bem soviética, né? Bem inspirada ali. E, cara, é só fachada mesmo, cara. Porque eu tava vendo alguns documentários, né? Tipo, filmagens mais amadoras, assim, que os norte-coreanos conseguiam gravar. E, cara, tipo, você vai pros lados mais afastados ali, é só miséria, mano. É só miséria. É, a Coreia do Norte, se não me engano, tem um PIB muito defasado. Sim. É um dos países que sofre muito com fome, com coisas assim que você não acredita. Só que como a gente tem muito pouco acesso a qualquer coisa de lá, é raro ter alguma imagem dessas, né? Sim. Inclusive, existe turismo pra Coreia do Norte, só que é algo extremamente controlado. É. Extremamente. Se você, na hora que você pisa lá, na hora de você ir embora, tem alguém te vigiando, assim, declaradamente. Uma pessoa que te acompanha meio que pra sua segurança, mas na verdade ele tá não tá te assegurando de nada, ele tá só te reprimindo ali. Sim, sim. Parece que são só dois voos, ou um por semana, que vai pra Coreia do Norte, partindo lá da China. E lá, quando você chegando lá, o pessoal deles, né, pegam seu passaporte e só te devolvem na hora de sair, cara. E a todo momento tem um guia deles ali, realmente ao teu lado, pra ver justamente o que você tá fazendo. Então, cara, não deve ser. Deve ser uma experiência muito boa, não. E você vê nas imagens, né, do povo, pessoas, sei lá, dá pra ver que eles sofrem muito a lavagem cerebral, né? Tipo, eles não é natural o jeito que eles falam. O sorriso, você dá pra ver que a pessoa tá sorrindo, né? Mas se você olha no olho da pessoa, dá pra ver que ela tá chorando por dentro. Sim, sim. Na parte militar deles, assim, né? Existe essa família que controla a Coreia do Norte por completo, né? Uhum. Que tem toda a parte militar. E parece que o primeiro deles, que é o avô do atual imperador supremo lá, ele é chamado de presidente eterno. Isso. Aí quando tem o aniversário, a data de aniversário, não, de aniversário não, de morte dele, as pessoas são proibidas de sorrirem. Naquele dia você é proibido de sorrir. Imagina, cara, que loucura. É muito estranho, cara. Tipo, não tem nem como definir isso, cara. Você vê as imagens lá em todo lugar, tem foto do cara, tem estátua. Então, tipo, tem um culto mesmo, né? Os caras, ele é tratado como divindades, praticamente. Então, pra você ter uma ideia, a gente tá em 2017, se eu não me engano, na Coreia do Norte. Eles estão no ano 105, porque assim como a gente tem uma divisão antes de Cristo, depois de Cristo pra data, eles têm a do primeiro imperador. Então, pra eles, o Jesus Cristo dos caras é esse, velho. É tipo um Deus mesmo. É, então, é. E até o fuso horário, né? Se eu não me engano, tipo, recentemente o atual lá, né? Ele sancionou uma lei lá que o relógio foi atrasado em meia hora lá pra eles voltarem ao fuso horário que eles tinham na época imperial. Pra serem diferentões, né, de todo mundo. We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's going to be my responsibility. Falando ali do regime, né? O Kim Il-sung, né? Que foi o fundador lá da Coreia. Ele criou essa ideologia, né? Que é Juche, né? Que é o nome. Tem a ideia de ser autossuficiente. Que, tipo, eles não precisam de ninguém. Eles controlam... Eles podem produzir tudo. E, tipo, não se submeter às outras nações imperialistas, né? Só que, cara, é impossível, cara. Não existe nação autossuficiente. Não adianta, tipo... Você não vai conseguir plantar de tudo lá. Você não vai conseguir ter mão de obra para todos os serviços. E a gente vê o resultado disso, né? O país praticamente em falência, só que os caras não dão um braço a torcer, né? E pelo que eu sei, assim, a parte da Coreia, porque é difícil conseguir pensar como é que um país que a gente tá falando que tá numa decadência tão grande consegue ter dinheiro pra financiar uma arquitetura militar tão grande, né? E aí eu tava dando uma pesquisada, eles têm tipo quase que praticamente serviço escravo com a China, e no querendo ou não, é de muito interesse da China que isso se mantém assim, sabe? Sim, sim. Porque eles têm uma fonte de recurso muito barato dentro da China. Você tem uma fonte de recurso da Coreia do Norte que eles não conseguem produzir de maneira extremamente barata. E com isso eles têm essa parceria que até então politicamente estava dando certo, mas hoje com os conflitos modernos já dá pra entender que pode virar até um sentido de mau caráter em relação às outras nações, né? Porque a Coreia do Norte, tipo, ela tem bastante recursos naturais, principalmente no que trata ali com essas commodities aí de minério, né? Tipo cobre, prata, urânio e ferro. Tanto que essa obsessão nuclear, né, tem porque o país é munido de jazidas de urânio lá no país. Só que, né, só isso não basta, né? E ainda mais com toda a grana praticamente indo pro serviço militar. E quando chega na questão agrícola ali, né, de como que é o governo que provém de comida para as pessoas, a Coreia do Norte, tipo, é um péssimo lugar para plantar. A maioria da região ali é montanhosa e tal. Uhum. E eu tava vendo, né, que o governo, mais ou menos em média, ele tá dando 300 gramas de comida, assim, para as pessoas por dia, né? Tipo, isso é menos da metade do recomendado. Então, já a crise de fome pega e pega forte lá. Não tem como, é um regime falido, né, cara? Se apostar no socialismo em pleno... Se dizem socialistas, né? E tem toda essa desigualdade aí. Não, e ali é uma maneira extrema de como a humanidade pode chegar no abuso de poder, né? Por sim, isso que eu falei a frase do Abraham Lincoln ali. É realmente uma família específica, é quase uma... É uma monarquia disfarçada, né? Sim, sim. É muito bizarro mesmo. Não tem como, no mundo que a gente vive hoje, um país desse sobreviver por muito mais tempo. Tanto que se você pega o pouco que tem assim de fotos que você consegue ver, por mais que tenha ali na capital uma coisa assim mais moderna, eles ainda parecem muito que estão nos anos 60, 70. Sim, sim, sabe? Parou no tempo. Que nem Cuba. Que nem Cuba. Você vê as fotos. Que nem Cuba, exato. Você vê que eles estão parados no tempo, tipo, 1950 mesmo, carros. Antigas. E aquilo lá é só pra... Eles acham que estão enganando alguém, mas não estão mesmo. E a questão é justamente essa, né? De agora, tá batendo desespero lá neles e eles estão com esse papo aí de, não, a gente tem que unificar a Coreia e tal, se tornar uma só. Porque realmente seria muito conveniente você pegar uma economia falida e se juntar com uma que é uma das maiores do mundo hoje, né? Ah, então, cara, seria totalmente muito conveniente pra eles. Ah, você falou da relação com a China, né? Uhum. Realmente, a China compra bastante coisa deles, né? Principalmente essa questão dos commodities que eu falei. E a mão de obra, né? Mão de obra, tipo, bem mais barato. E quando... O engraçado, né? Que quando a China pega... China e a Rússia, se eu não me engano, também pega. Pega um trabalhador norte-coreano, ele paga pro governo da Coreia e depois o governo repassa uma porcentagem que deve ser minúscula pro trabalhador, né? Então, pelo que eu tinha lido, é uma situação assim. Você manda esse trabalhador lá pra China, o cara paga pro governo. O governo paga pra família. O cara que tá trabalhando mesmo, ele vai ter que se virar de alguma maneira. Ele tem, parece, uma pequenina porcentagem do que ele pega, mas ele tá mais trabalhando pela família lá na Coreia do Norte e depende aí de um bem-estar entre as relações pra ele ter algum dinheiro na China ou na Rússia que ele tá trabalhando. É muito merda, velho. É muito merda. Sim. Aí a China, em troca desses favores aí, né, dessas vendas e da troca de mão de obra, né, ela retribui os favores aí com, sei lá, vende o petróleo ali a preços mais acessíveis ou com alimentos ali, então rola uma grande camaradagem com a China também. Uhum. Só que no assunto da questão militar aí, das últimas loucuras aí do ditador, a própria China agora já tá dando uma recuada, né, tá falando, não, isso aí que você tá falando aí é loucura, a gente não tá contigo não, né, então... Porque pra China também não compensa, né? Se estoura uma guerra ali na Coreia agora, a China não tá nem um pouco disposta a receber milhões de refugiados norte-coreanos ali no país deles. Exatamente, porque provavelmente, acho que pra todo mundo é fato, a Coreia do Norte pode fazer um estrago? Pode fazer um estrago, mas todo mundo já sabe que o maior vai ser feito nela. E pra onde vai essa galera da Coreia do Norte? Sim. Obviamente, pela Coreia do Sul, provavelmente se ela for dizimada aí uma Coreia unificada, mas a grande maioria vai correr pra China, né? Vai correr pra cima, pra onde dá pra ir. Isso. E isso é um problema enorme, então por isso que é muito complicado pra eles. Eu tava até vendo isso, né? Porque como ali por baixo, né, indo pela fronteira totalmente militarizada, não tem como, os norte-coreanos que se refugiam, né, eles fazem um caminho ali por cima pela China, uhum. Só que lá na China eles não podem ficar, né, porque a China, toda vez que ela pega um refugiado norte-coreano, ela vai lá, devolve pro governo e o cara é executado depois, assim, que desembarca lá na Coreia do Norte. Pois é, e é uma cultura de muito medo. o atual presidente lá, o Jong-un, parece que quando ele teve a posse do governo dele, teve um tio dele que reclamou dos atos que ele estava tendo ali, de construir parque de diversão, negócio de esqui, não sei o que lá. E ele mandou executar o tio, cara. Puta aí, fica quieto aí, mano. E aí a esposa também reclamou, morre também, envenenamento, matou por envenenamento. Então é uma cultura de muito medo, muito medo. Sim. O tio, ele jogou pros cachorros, né, parece? Foi uma parada... Nossa, é selvagem. Tem até, não sei se vocês viram aí, eu tô só lembrando agora que eu vi uns anos atrás ainda, deve estar rolando agora na internet, um vídeo de uma menina que ela conseguiu fugir da Coreia do Norte e ela tava dando, acho que um relato dela pra ONU, uma coisa assim, falando como eram as coisas lá. E ela conta como que ela teve que, a família dela teve que fazer pra sobreviver, e só ela chegou, atravessou todas as fronteiras possíveis pra se sentir a salvo. Vocês chegaram a ver isso? Eu cheguei a ver uns relatos dela, assim, mas... E tem até um livro dela agora. Mas, assim, é muito tenso, porque a família conseguiu arquitetar o plano de fuga deles. Isso, eu acho que isso é antes do Kim Jong-un, do atual. E parece que pra tudo que eles fizeram, por exemplo, assim, ela era criança. Eu não sei se ela tinha mais irmãos, como é que era, mas eu sei que ela conseguiu fugir com acordos, claro, por baixo do pano, entre a Coreia do Norte e a China. O pai dela parece que ficou de escravo, a mãe dela foi estuprada, tipo, todo mundo precisou morrer pra só ela conseguir chegar no final. Não, sabe? Nossa. É uma história muito merda, muito merda. É tenso mesmo. Cara, você vê, né, que tipo, que situação, né? Chega, né? O cara que tá ali no poder, meu, ele diz que faz tudo pelo povo, né? Pelo bem do povo. Mas se você for parar pra pensar, cara, tá todo mundo se ferrando lá. Então o cara já se perdeu totalmente no poder, né? Então ele já não tem motivo pras ações dele. Nada justifica. We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's going to be my responsibility. E aí a tensão militar, né, começa ali, se não me engano, nos anos 90. A Coreia do Norte começou ali a dizer, né, que vai começar com o programa nuclear dela. Como as nações, as grandes nações estavam indo na contramão disso, né? Não, a gente tá tentando desarmar, né, as grandes ameaças, né, como Irã, outras. E a Coreia não, sempre indo num caminho contrário, querendo se armar cada vez mais. E aí sempre teve reuniões ali entre as grandes nações e a Coreia do Norte pra ver se eles param, né, com a produção. Só que a Coreia sempre relutante, até que já no começo dos anos 2000 aí, né, a Coreia começou com esses testes nucleares, né? E cara, tipo, é tenso, né? Você tá lá de boa na fronteira do seu país, quando você vê, alguém lançou um míssil lá. Eu acho que os que mais saem prejudicados com isso é o Japão, né? Não tem jeito, porque tudo que a Coreia do Norte testa, ela testa direcionada pro Japão. Então é muito tenso, imagina, tipo, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer ali e tipo, você tá só vivendo a sua vida de boa, né? Sim, sim. E é claro que hoje as grandes nações têm as tecnologias antimísseis, né? Mas o detalhe é que de todos os países, as tecnologias antimísseis nunca foram testadas ainda, né? Então eu tava lendo, né, que pode ser que de um ataque múltiplo, assim, de vários mísseis, né, que nem a própria Coreia tá falando que já tem desenvolvido, talvez essa tecnologia antimísseis não funcione, né? Então é realmente muito tenso, porque cara, pode ir a partir de qualquer momento, né? Se não me engano, foram mais de 4 ou 5 testes já realizados pela Coreia, e tipo, a cada vez que ele dá um novo teste, a tensão aumenta. Aí agora tem o fator Donald Trump agora, né, que a paciência dele parece que acabou com os norte-coreanos. Pois é, aí eu acho que o bicho pega, porque assim, enquanto você tinha o Obama, que é um cara que tenta trabalhar tudo na diplomacia, e você tem o Kim Jong-un, que é um, né, a gente olha pro cara e fala, mas isso é uma criança mimada com poder militar de um país, né? Eu acho que enquanto você tem um Obama tentando assegurar tudo de maneira diplomática, as coisas até que conseguem sempre voltar ao início do conflito e não progredir, né? Eu acho que essa que é a grande questão agora. Você tem dos dois lados pessoas extremistas, né? Porque querendo ou não, o Trump, ele tem essa face mais de vamos resolver a parada, seja do jeito que for, né? Sim, sim. É. Eu acho que vai chegar o ponto que não vai dar mesmo na conversa. Pra mim, tá... pra isso, né? Tá ficando claro que os caras não querem conversar. Talvez eles só queiram atenção mesmo, né? Mas tava vendo o pessoal da Coreia do Sul falando sobre o assunto, né? E tipo, o pessoal lá tá super tranquilo. Pra eles não é nada demais. Eles estão achando que a gente aqui do outro lado tá fazendo, tipo, muita alarde, porque eles falaram que é comum a Coreia do Norte fazer isso, mais ou menos toda vez que tem eleição na Coreia do Sul. Lá agora tá tendo, eles estão passando por uma tensão, assim, política, mais ou menos, né? O presidente lá sofreu impeachment. E eles estão pra entrar no processo de votação. E aí os coreanos estão falando, né, que, tipo, é normal pra eles que toda vez que vai ter uma eleição na Coreia, assim, ou algo do tipo, a Coreia do Norte lá inventa alguma coisa pra chamar atenção. Então eles estão bem, bem de boa, não estão preocupados. E você vê que o pessoal lá, sei lá, imagina assim que os caras, tipo, devem odiar um ao outro. Mas não, o pessoal da Coreia do Sul são todos de boa, assim, pra eles, eles veem eles como coreanos, assim. E eles, tipo, esperam, né, que um dia possa se tornar uma nação só. Eu acho que o galera da Coreia do Sul, eles têm uma visão de o país, né, as pessoas da Coreia do Norte são só vítimas, né, vítimas de um ditador. Sim. Agora, quem realmente se ferra e que me preocupa muito é o Japão, porque, assim, eu acho que a treta começa com esses testes nucleares, porque... Pelo que eu tava lendo, assim, pelo que eu entendi, o que a Coreia do Norte tá testando com esses mísseis nucleares? Não é só a tecnologia de explosão de um míssil. É que eles não têm como fazer um míssil cruzar o Pacífico. Isso. Pra chegar nos Estados Unidos. Então, eles vão ter que passar por cima do território japonês, né? Então só tem um jeito deles fazerem isso, que é destruir o Japão primeiro, né? Eles dizem já ter mísseis o suficiente pra chegar até o Japão e atacar lá. Só que o grande objetivo é mísseis de longo alcance intercontinentais aí que cruzariam o Pacífico pra chegar até os Estados Unidos. Foi aí que o Trump falou, não, pera lá, então se é esse tipo de tecnologia que você tá querendo fazer, você não vai fazer mais porra nenhuma. Exatamente. Tá brincando, desce pro play, né? Fica aí na sua, não enche. Isso. Mas não sei, cara, tipo, que a gente vê pelo menos que é o que julgado, né, o arsenal na Coreia do Norte. Beleza, eles têm os mísseis e tal, mas você vai ver, eles, tipo, o equipamento geral, assim, em termos de tanque, de aviões, assim, é bem ultrapassado. Bem ultrapassado. Então, não, eles, o ditador deles deve saber que se eles forem pra guerra mesmo, eles não duram muito, ainda mais com a própria China falando que não apoia eles, essas decisões dele. Com certeza, mas eu acho que é isso, a estratégia deles mesmo é só a estratégia do medo. Não é que a gente vai ganhar, mas é o quanto de dano a gente vai causar se realmente essa guerra acontecer. Porque eles não têm como mesmo, é tudo muito precário. De fato, é muito precário mesmo. Se for colocar os porta-aviões dos Estados Unidos lá, tudo que eles têm, mas não dura 15 minutos essa guerra. Acho que o Eduardo Spohr, né, se não me engano, o escritor, falou uma coisa que eu achei fantástica. Num país capitalista, né, como você faz pro cara trabalhar mais? Você fala pra ele, eu vou precisar que você trabalhe mais 2 horas pra mim e eu vou te dar, sei lá, R$1.000. Aí você vai lá e trabalha as 2 horas a mais. No país socialista, tipo, não tem isso, tá ligado? O único jeito dele fazer isso é ele falar que, os caras aqui, a gente tá em guerra, os caras estão atacando a gente precisa de mais dinheiro pra comprar arma, pra comprar míssil. Então, é mais ou menos isso mesmo. A propaganda do governo, assim, é baseada nisso, é só baseada na questão militar, na guerra, né? Por aí ele já tá sentindo que o governo, assim, já tá corroendo, não tá mais se sustentando. Então, vejo só como o desespero da parte deles mesmo. Só que eu acho que a parte que é mais criteriosa não é nem da Coreia do Norte, é da presidência dos Estados Unidos. Porque é isso, né? O Trump, ele vai querer fazer o oposto do que o Obama tentou fazer no país deles, né? Então, se o Obama era diplomático e não gostava de se envolver com a parte mais militar da coisa, é exatamente o que o Trump quer fazer, para até exaltar, né, um patriotismo antigo dos americanos, do poder militar deles, né? Sim, também é. Os Estados Unidos é um país que mais sabe explorar isso aí. Mas eu acho que, sei lá, se desencadear uma guerra, eu acho que seria mais numa última tentativa mesmo da Coreia do Norte. We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's going to be my responsibility. Praticamente todas as tentativas eles falharam, né? Com os mísseis, né? Caiu antes, o outro explodiu antes, os testes aí. Mas, pelo que eles alegam, tem uma bomba de hidrogênio, né? Que seria bem mais forte do que os Estados Unidos lançaram no Japão. Bom, até onde isso é verdade eu não sei também, né? Mas a questão é essa, né? Tipo, não tem como saber se o que eles falam que tem é verdade e que o que eles não têm é se não tem mesmo. Vai que é tudo fachada igual os prédios, né? Cara. Então você fica naquela, né? será que até onde vale a pena apostar que eles estão blefando, né? Porque, cara, ninguém quer correr esse risco, né? De você, não, beleza, deixa aí, só blefe mesmo, e quando você acordar, tipo, teu porto ali foi atacado, né? Então é uma situação difícil de se lidar mesmo. E o que pra mim é muito complicado, assim, agora fazendo uma preocupação pessoal mesmo, assim, né? Quando você tem Estados Unidos contra Coreia do Norte, querendo ou não, por pior que seja os Estados Unidos, eles têm um sentimento de patriotismo muito grande em relação ao povo americano, sabe? A maneira como eles se organizam de maneira civilizada e coisas assim, que eles têm muita honra em relação a isso. O norte-coreano, cara, a gente nem sabe muito bem do povo, porque é realmente só um cara, só uma família. Então, pra, por exemplo, por pior que seja o Trump tomar uma decisão de guerra, com certeza ele vai pensar minimamente no país, no povo dele, sabe? Uhum. Agora, pra uma ditadura, cara, pensar no povo, se pensasse no povo, já não seria da maneira como é, sabe? Sim, sim. Então, tipo, essa preocupação esse cara não tem. Então, o medo que eu tenho é puro egoísmo, porque se ele pensar assim, bom, se eu não fizer a guerra, o que eu vou ter que fazer no final das contas? Eu vou ter que me entregar, então eu vou ser um terrorista pro mundo, né? Ele vai se ferrar de qualquer jeito, então talvez um cara desse prefira sacrificar o povo inteiro, sabe? E acho que essa que é a parte mais triste, tipo, a quantidade de gente inocente na Coreia do Norte que vai se prejudicar com isso por conta dessa decisão egoísta desse moleque, né, cara? Uhum. Eu olhando por esse lado, ele não tem nada a perder mesmo, né? Acho que a única coisa que ele vai querer preservar ali vai ser a questão do legado ali do avô dele, né? Sim. Mas de resto... E até seria, pra ele, seria mais bonito morrer em guerra... Exatamente. Do que se entregar, né? Então, exatamente. Isso me preocupa pra caramba. Essas motivações egoístas dessa ditadura. É. Questão de desencadear, tipo, Terceira Guerra Mundial, eu acho que não. Acho que se houver um conflito, ele vai ficar bem localizado ali. Não acho que a Rússia vai querer se meter ali, não. Pois é, eu também acho isso. Acho que pode-se fazer uma guerra, pode acontecer uma guerra, mas eu acho que ela vai ser rápida e não vai ser mundial pelo mesmo motivo. Não, eu acho que ninguém mais vai querer defender, assim, a essa altura do campeonato, as atitudes da Coreia do Norte. Exatamente. Só se, sei lá, o Putin acordar bem louco mesmo e... e, sei lá, ele falar, não, minha chance é essa aqui, mas de resto, assim, nem a China, cara, nem a China, que é amiguinho. Nem a China já parte por aí. E aí, cara, eu acho que resolveria o problema. Não gosto, é óbvio que a guerra tem que ser em último recurso, mas sei lá, esse cara não dá um sinal, né, de que ele vai querer resolver as coisas amistosamente. Sim, eu acho que é isso mesmo que tá rolando, e até da parte dos Estados Unidos, eu acho que eles estão pressionando, esperando uma atitude que eles possam classificar como um ato terrorista, sabe? Sim, é, exatamente. Eu acho que é isso que eles estão fazendo, eles estão pressionando, só que o medo que eu tenho, assim, é de quem não tem muito a ver, tipo, Japão, Austrália agora tá sendo pressionada pela Coreia do Norte, e esse povo, assim, talvez eles não comprassem a briga americana, sabe? Uhum. E eles vão sofrer talvez mais que os Estados Unidos, e é aí que você julga o caráter do Trump em tá tomando as atitudes que ele tá também, né? Sim, sim. Não acho que o Trump também vai ele ser louco de atacar sem que nada tenha sido feito pela Coreia. Ele vai esperar. É. Acho que vai esperar até o último momento. Mas, cara, se cair uma pedra lá num destroyer americano, acho que ele... Nossa, ele aperta o botão lá e já é. Ai, a peruquinha dele sai voando. Porque tá tenso, cara. Tá tenso, mas não sei, né? Talvez você fica muito nesse lenga-lenga, né? Tipo, ah, ó, se você fazer isso, eu vou atacar. Ah, não, a gente tá pronto pra atacar. A gente tá pronto mesmo. E tanto é que, né, que eu vi uma entrevista, não sei de quem que era. Não sei se era general, alguma coisa lá da Coreia, né? Uhum. Que falou, ó, se a gente lançar o nosso ataque super poderoso nos Estados Unidos, eles serão dizimados, cara. Eu falei, nossa, tipo, parece até frase de, tipo, de vilão de desenho, né? Tipo, ah, ó, se eu lançar meu ataque super ameaçador, super destrutivo, não vai sobrar nada de você. Mano, aí, sei lá, não dá pra levar muito a sério esses caras, né? Mas, tratando de armas nucleares, né? Uma guerra dessas proporções, a gente não sabe, né, cara? Se na Segunda Guerra Mundial, que já teve aquela destruição, e as bombas que a gente tem hoje em dia fazem aquelas parecer nada, né? Pô, a gente fala de bombas 10 mil vezes, 20 mil vezes mais potentes que aquelas, então a gente nem consegue imaginar o poder disso. Pode ser, sei lá, um país todo dizimado mesmo. E o que torna tudo mais perigoso é a maneira como as coisas podem ser imprevisíveis por conta de um ditador. A gente está acostumado a pensar nas nossas nações, até as mais rivais, mas como nação mesmo, né? Como povo. E ali não tem, ali é só um cara tomando decisões de maneira totalmente pessoal, por conta do ego dele. Eu acho que isso é que torna as coisas mais imprevisíveis e mais perigosas. Exatamente, porque tem outro fator também, né? Que aqui as grandes nações são muito... Elas vão pensar na questão financeira, né? Na Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dizimada. Então, ficou claro ali que uma guerra não tem vencedor. Todo mundo vai perder dinheiro ali, os países vão falir, vão quebrar. Mesmo quem ganha, perde muito. Então, hoje em dia, você tem as grandes corporações, os grandes bancos, né? Que praticamente governam os países, né? Se a gente for parar pra ver. Então, eles sabem que uma guerra não é lucrativa pra ninguém. Talvez só pra indústrias armamentícias mesmo. Mas, como você será falando da Coreia do Norte, né? Um país que é justamente desapegado disso, de questão de mercado financeiro, de outras influências, então eles não tem esse lado a perder. É complicado. É muito tenso. É uma guerra fria, né, velho? Sim, é. Exato. É uma guerra fria que a gente tá vivendo aí. Acho que não da mesma dimensão, mas é uma pequena amostra do que poderia ser. Isso. Acho que a sorte é que, na real, não é que nem Estados Unidos e União Soviética. Tipo, é os Estados Unidos contra uma nação bem mais fraca que ela. E que tá ficando sozinha, né? Tá ficando sozinha. Ninguém vai ter muito interesse em se colocar numa guerra por conta de Coreia do Norte. Quem que, tipo, realmente acredita nisso, né? Uhum. E eu acho que é isso que alivia um pouco, mas não deixa de ser uma catástrofe que dá pra acontecer. Eu não sei se vai dar pra ser resolvido de maneira diplomática isso. É, legal. Quanto mais essa situação vai se estendendo, né, mais eu penso que o conflito vai ficar inevitável. We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's going to be my responsibility. Tem até a questão da guerra do Vietnã, né? Que é uma guerra que mais ou menos tem os moldes aí, que é uma guerra que os Estados Unidos enfiou o nariz dele lá, né? Uhum. Muitos americanos falam isso, que talvez os Estados Unidos não precisasse ter entrado nessa guerra. A cobertura dessa guerra foi muito massiva pra cima dos Estados Unidos. Como a gente tem o Trump lá, né? Que é inimigo número um da mídia, pode ser que algo desse tipo aconteça de novo, né? A mídia esteja louca aí pra detonar o cara, né? É, vender de tal forma, ó, tá morrendo muito soldado lá, tá gastando muito dinheiro com isso, tá investindo muita coisa. E talvez o inimigo do Trump seja o próprio Estados Unidos mesmo, o fato dele não ser querido. E aí possa ter uma guerra do Vietnã número 2 aí. É a popularidade do cara, né? Isso. A população, né? Quem define mesmo esse termômetro da guerra é a população mesmo, que, tipo, se a população não compra a ideia, né? Que nem o 11 de setembro, né? Exato. O Bush, tipo, ele conseguiu fazer o país comprar a guerra mesmo. Ó, esses caras aí são os nossos inimigos, eles têm armas aí de destruição em massa. Óbvio que até hoje tem a polêmica, né? A gente não sabe se teve, mas se tinha, né? Teoria da conspiração, puta, aí é outro episódio, hein? É, pior que é, cara. É um... Dá um bom papo. E... Pra mim, por alienígenas. Pô, alienígenas estão presentes em muita coisa da humanidade, sim, cara. Vai saber, né? Um aí, né? Vamos ver. É, pode ser. Então, é isso. Tipo, o Trump tem esse lado que ele vai ter que pensar duas, três vezes antes de entrar numa guerra, porque eu não sei se o povo vai estar com ele, não. Pois é, muito difícil. E a gente, como o resto do mundo que não está envolvido nisso, né? Que beleza ser do Brasil agora, não tem muito o que fazer, né, cara? Você tem que ficar só assistindo, acompanhando. É uma situação muito tensa, mas não tem nada pra ser feito. É, exatamente. Ainda mais o Brasil, né, cara? Que é um país que não mexe com ninguém, não se envolve em nada, não fala com nada. Uhum. Então, cara, não é capaz de estar estourando a guerra aí, tipo, e a gente tocando a vida aqui como se não tivesse acontecido, né? Exato. Assistindo o nosso Faustão de boa aí e nada acontecendo. Realmente, os grandes afetados ali vão ser a galera ali que tá naquela região ali mesmo, próprio Japão mesmo, né? Minha grande preocupação é justamente o Japão por conta disso, porque se a Coreia do Norte quiser mesmo comprar a guerra, a primeira atitude que eles têm que tomar, que eu vejo assim, eu como grande militar do Wikipedia, assim, né, e pelo Google, é que eles têm que atravessar o Japão, né? E eles não vão lançar mísseis sobre o Japão, eles vão ter que primeiro destruir o Japão pra conseguir lançar os mísseis deles. Então, putz, isso é muito foda. Se isso acontecer, ter que ver isso acontecer vai ser muito foda. É, mas, por outro lado, eu acho que o Japão, ele vai se sentir aliviado com a oportunidade de acabar com esse problema, sabe? Também. Por putz, a gente tá com essa pedra no sapato aqui por tanto tempo, né? Agora a gente vai finalmente ter a chance de dar um basta nisso aqui. Então, talvez por esse lado seja bom que resolva isso logo, né? Só que, né? É guerra, né, cara? Então a gente não sabe qual vai ser o resultado, né? A gente pode realmente desenhar um cenário perfeito aqui, né? Que os aliados, né, novamente, ganhem a guerra, tipo, se torne uma Coreia só, tipo, uma Coreia que nem uma Coreia do Sul, né? Só que na península toda, e todo mundo fica em paz. Mas, sei lá, cara, pode ter um final totalmente diferente disso, né? Que a gente nem imagina, né? Exato. Então, falando do exército coreano, as armas nucleares, né? Os observadores internacionais aí, é acreditado, né? Como a gente sabe, não dá pra saber se é verdade ou não, mas que eles tinham pelo menos 10 ogivas nucleares aí, sendo que algumas delas poderiam ser bombas de hidrogênio, que a bomba de hidrogênio é 50 vezes mais potente que as bombas atômicas de urânio que eram utilizadas antes. Só que, né? Esse programa nuclear deles é incerteza. Então, tipo, tem gente até que acredita que ele não tenha conseguido desenvolver nada ainda. Eu acho que esse que é o mais difícil, né, cara? Porque é tão fechado, eles conseguiram se fechar tanto que tudo que a gente falar é meio que especulação, né? Sim. É. Tem meio que outro fato, né? Que mesmo que eles não produzam as armas pra uso próprio, mas eles podem querer começar a vender isso aí, né? Aí eles vendem pro Irã da vida, pro um Afeganistão, pra essa galera que usa mesmo. Uhum. E aí pode se tornar, tá aí um outro dos motivos, né, que os Estados Unidos tentam brecar esse avanço nuclear deles. Armas químicas também, pode ser que eles tenho aí mais de 5 mil toneladas de armas químicas e que podem ser lançadas via míssil. A força aérea deles parece que tem cerca de 900 aviões, só que nenhum deles é bombardeiro. Então, cara, tipo, e aí, né? É passeio, né? Pra passar pela guerra. Exatamente. Então, os caras não é um exército bem estruturado. Não, beleza. Já as tropas, aí na quantidade eles estão bem. Eles são mais de 1 milhão de soldados e 6 milhões de reservistas. Eu acho que deve estar por lá pelo quinto ou sexto maior exército do mundo. Só que aí tem que ter um cuidado também, porque uma coisa que eu sei é que o serviço militar, ele é obrigatório. Isso. Então, mais ou menos a quantidade que você tem de população, pelo menos masculina, é o que você tem de exército também. Isso. Precisar fardar todo mundo e botar na guerra. Exatamente. A vantagem, entre aspas, é que ele tem que mostrar essa mesmo. Porque, tá respirando aí, vai pra guerra. Não vai ter essa, não. É. E o serviço militar deles começa aos 17 anos, dura uma década, e depois dessa década de prazo, os homens são reconvocados periodicamente até completar 60 anos. Então, cara, você passa a vida servindo aí o exército do país. E é bem isso mesmo. Em caso de guerra, cara, tipo, vai todo mundo mesmo. Vai o maior número de pessoas possíveis pra guerra, sim. Eu acho que a Coreia do Norte, como pra barganhar essa guerra, eles tinham só essas especulações de poder nuclear, a reserva de plutônio, que eles dizem que tem também, essas coisas assim. Só que eu acho que eles... Eu acho que é aí que eles erraram, porque eles precisavam do apoio da China pra bancar alguma coisa. Então, por da China e da Rússia, né, cara? E da Rússia, exato. E do jeito que eles estão fazendo, tipo, ninguém vai querer entrar no meio disso pra defender um cara desse. Sim, exatamente. Acho que o único jeito que era desenhado era mais ou menos isso mesmo, uma terceira guerra mundial, só que os países aí mais socialistas, mais comunistas, entrando com tudo mesmo, China une a Rússia e a Coreia, aí somados mais, o pessoal até desenhava aí, sei lá, Venezuela entrando também, né, mas Venezuela não tá aguentando nem. Então vamos colocar o Brasil também, né? Pô, o Brasilzão entra nos aliados aí. E só que tipo... O Brasil tem que produzir memes de guerra. Exato, pode. No primeiro dia a gente já tinha tinha ganho a guerra já. E é isso, cara. Tipo, com a Coreia se isolando cada vez mais, eu não vejo muito. Não vejo muitas chances pra eles num possível combate. Pois é. We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's gonna be my responsibility. As considerações finais aí de vocês. Eu acho que é muito difícil a gente gravar. É um episódio muito difícil de falar sobre Coreia do Norte, sobre essas tensões militares, porque, igual eu falei, tudo se baseia muito em especulações. Sim, sim. Nem a mídia, a gente não tem acesso a nada, né? Então é muito difícil. Eu acho que a gente já tá num desafio aqui de tentar desenrolar uma conversa, mas querendo ou não, tudo que a gente se baseia pra falar aqui é de uma sobra de informação que a gente tem do que é solto pro mundo através da mídia. mídia norte-coreana. Então, pra mim é muito difícil conseguir gravar, falar sobre esses assuntos da maneira como a gente tá fazendo, né? Mas espero que tenha, possa ajudar todo mundo também ter adquirir algum tipo de informação um pouco mais recente até, né? E curiosa, assim, sobre o que tá acontecendo. Sim. É, de linhas gerais aí, né? Tipo, a Coreia do Norte tá desenvolvendo um programa nuclear. As nações do Ocidente, tipo, não estão vendo isso com bons olhos, né? Que ele tá ameaçando todo mundo ali, tá ameaçando Coreia do Sul e Japão. E toda vez que as nações aqui tentam negociar com eles não querem negociar. Então esses caras são uma ameaça pro resto do mundo, né? Então a situação é mais ou menos essa. Só que, né, tipo, não tem como saber o que vai acontecer, cara. Que a gente tá falando agora de duas figuras totalmente imprevisíveis, né? O senhor Donald Trump e o... Exato. Kim Jong-un. E sei lá, vamos torcer, né? Pra só essa gente torcer mesmo, pra que a situação seja resolvida da melhor maneira possível. Eu não ia ver com maus olhos se tivesse a guerra, não, mano. Não sei. Eu acho que talvez seja o único jeito mesmo, sabe? Tipo, sei lá, aquele lance de... aquele lance mesmo dos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, vamos libertar esse povo aí desse mal aí do comunismo, né? De novo, trazer aquele, o vermelho é do mal. Não sei, cara, acho que talvez fosse a única solução mesmo, porque esse cara é totalmente pirado, meu, totalmente pirado. E não tem fim, né? Tipo, morreu o avô, assumiu o filho. Morreu o outro filho, assumiu o outro. Então, por exemplo, Cuba, né? Cuba tá começando a se abrir agora, por quê? Porque morreu o Fidel Castro, né? Aí Cuba tá devagarzinho já se abrindo, mas a Coreia do Norte, cara, não sei. Aqueles caras parecem bem mais pirados do que foram os cubanos, né? Tipo... Sim. E mais perigoso, né? Sim, também, né? Então, sei lá, eu acho que é isso. Eu não sei mesmo se pode estourar a guerra, mas se estourar pode ser que seja realmente aquele mal necessário pra gente dar um basta, né, nesse problema aí da Coreia do Norte. Entendi. Bom, eu vejo assim, embora a situação seja difícil para muitas nações aí, principalmente Estados Unidos e a Coreia do Norte, espero que, né, eles consigam entrar em um acordo aí, sei lá, e amigavelmente. Eu acho meio difícil, mas mesmo assim, né, para que não haja muitas perdas, assim, perdas de inocentes, assim, né, de pessoas. Tudo bem que é questão de nação, é país, mas mesmo assim tem muita gente que vai acabar, assim, sendo... A humanidade, né, cara? Quem perde com guerra é a humanidade. É, isso que é foda. E por isso que, pra mim, é difícil comprar a ideia da guerra. Uhum. Porque se fosse só, então é só os Estados Unidos e Coreia, então beleza. Mas não é, sabe? Que pra mim é muito difícil. Ah, cara, eu tô sério mesmo, eu queria que não acontecesse uma guerra, né? Mas tô vendo que vai ser meio inevitável, até porque o Trump tá avançando, né? O Kim alguma coisa lá tá querendo guerra também, né? Fica falando que os Estados Unidos é o vilão, que eles só querem viver em paz, sendo que não é paz lá, então vai dar ruim pra eles, né? Dó do povo, né? Sei lá. Bom, eu só acho que, independente do desfecho, quando isso acabar, nas eleições o Psy tinha que se candidatar à presidência. Não sei se deu pra ser muito informativo, assim, né, pra quem tá escutando, mas deu pra ter uma base, tipo, em termos de opinião, né? Esses assuntos é sempre bom você ouvir opiniões de outras pessoas, né? Porque você fica muito fechado ali naquela sua bolha, né, cara? Então só consumindo o que o jornal passa também, sim, né? Sim, exatamente. É bom você ouvir outras ideias, outros pensamentos pra ampliar o debate, né, cara? Ainda mais hoje em dia aí que você discorda do outro, né? Você não pode discordar de outra pessoa, que você já é xingado. Assista. É, cara. Ou você é coxinha, ou você é petralha, então... Exato, né? Hoje tá complicado falar de política, de guerra e tal. Bom, é isso então, galera. Esse foi o 8º episódio do Papo de Japa aí, falando um pouquinho sobre essa tensão aí envolvendo Coreia do Norte e outras nações aí. Bom, sobre o podcast, né, fica aqueles recados de sempre. Assinar aí o nosso feed, baixa os agregadores de podcast no seu celular. Quem escuta no iTunes, comenta e avalia o podcast. E é isso aí. E até a semana que vem. Beleza? Falou! Falou! Falou, valeu, pessoal! Valeu.